Oh, filha, quero ser teu dono. Quero te apresentar meu povo. Vou apagar o teu passado, te dar um futuro, revelar tesouros. Eu sou o Deus de Noemi. Com ela podes prosseguir. Se nela resta pouca força, use tua força que eu me uno a ti. Quero chamá-la de igreja, aquela que estava perdida. Mas quando entrou em minhas terras, achei graça nela, dei por ela a vida. Venha ser a minha noiva, quero me casar contigo. Entre na seara, passa pelas fases, vencerás comigo. Senhor, estou me mais um pouquinho adiante. A nova fase será melhor que antes. Sei que agora posso estar chorando, mas vou recomeçar. Bem cedinho vou me levantar. No reino não posso abandonar. Com o dono da seara vou me casar. Filha, quero ser teu dono. Quero te apresentar meu povo. Vou apagar o teu passado, te dar um futuro, revelar tesouro. Eu sou o Deus de Noemi. Com ela podes prosseguir. Se nela resta pouca força, use tua força que eu me uno a ti. Senhor, eu sou a tua igreja, ser a minha noiva. Quero me casar contigo. Entre na seara, passa pelas fases, vencerás comigo. Senhor, estou vindo. Mais um pouquinho adiante. A nova fase será melhor que antes. Sei que agora posso estar chorando. Sou teu, sou o dono da seara, sou teu, sou o dono da seara, sou teu, sou teu, sou teu. O dono da seara é meu. Sou o dono da seara, sou teu. O dono da seara é meu. Sou teu. Sou teu Deus.